A você que é torcedor do basquete, admirador do basquete, que final de NBA, hein? Olha o equilíbrio total: Golden State Warriors e Memphis, duas partidas no Oregon, uma vitória para cada um. Cadê o mando de quadra? Cadê o mando de quadra em Atlanta? Atlanta contra o Washington. O time do Washington foi lá, rabiscou uma partida. E do outro lado, Houston contra Los Angeles Clippers. Uma vitória e uma derrota para cada um. E qual o placar de Cleveland e Chicago? Uma vitória para cada um. Uau! Quatro séries, as duas semifinais de conferência e todas empatadas em 1-1. Campeão do ano passado, San Antonio Spurs, vice-campeão. Miami, nenhum dos dois vai estar na final. Uma final nova, com dois times novos. Tudo equilibrado. Nesta sexta noite começa aí a terceira partida. E Houston contra Los Angeles Clippers, Cleveland contra Chicago. Olha, dessas quatro partidas, quem ganhar as duas seguidas em casa, abrindo 3-1, na minha opinião, tá na final. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.